mesmo não consigo enganar. Canal 2 da Antena Web. A pedir a lua em casamento.

Tenho que votar com o canal 2. Mão, vão pegar o que fizeram então. Cedo, o sonho se foi. Sabes bem como o abandono dói. Medo, recusas sentir. Hão de ver a vingança por vir. Que é só o mundo já dizer. Mostrar que não precisas não de mais ninguém. Oh, vais pisar a todos os que te fizeram mal. Pois é, assim pensas que és mesmo alguém. Abre a mão, larga a dor. Deixa a porta, seja o que for. Que te calou, te magoou. Deixa para trás, que já passou. Para te impedir, tonto, com poder, ver a dominada vai te dar prazer. Calma, não há prazer, há só o desejo de talvez vencer. Alma, sempre fugir, de um passado que sombra um existir. Peço ao mundo, já dizer, mostrar que não precisas não de mais ninguém. Mesmo alguém, abre a mão lá. Exatamente.